bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba. Chama as amiguinhas que gosta de cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba. Chama as amiguinhas que gosta de cachorrada. Sequência de botadona na rabada essa safada. Sequência de botadona na rabada essa. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai se pá, pá, pá. Nessas novas, ela só quer socadão, sentadinho e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Pá nessas novas, ela só quer socadão, sentadinho e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Que hoje é dia, eu vou lançar a braba. Chama as amiguinhas que gosta de cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba. Chama as amiguinhas que gosta de cachorrada. Sequência de botadona na rabada essa safada. Sequência de botadona na rabada essa. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai se pá, pá, pá. Nessas novas, ela só quer socadão, sentadinho e rebolada. Vai se pá, pá, pá. Ela só quer socadão, sentadinho e rebolada. Vai se pá, pá, pá. Pá nessas novas, ela só quer socadão, sentadinho e rebolada. Vai se pá, pá.